que através de um sonho descortinou diante do servo de Deus chamado Neemias um ousado propósito. E na dependência e orientação do Deus de Israel, foi desenvolvendo seu sonho passo a passo. Nosso tema desta noite, um sonho e uma grande obra. O versículo 11 do capítulo 1 que nós lemos diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, juntos comigo. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, o profeta, o servo de Deus diz assim que concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Através da narrativa de Anani, que nós vamos analisar daqui a pouco, ao coração de Neemias, aquele coração sofrendo, chorando, gemendo de dor, Deus faz brotar dentro daquele coração um sonho. O sonho de ir até Jerusalém. O povo lá estava em grande miséria. As muralhas de Jerusalém destruídas. Suas portas queimadas. E aquilo então é usado, queridos, por Deus, para fazer brotar dentro do coração desse seu servo um grande sonho. Ir a Jerusalém, restaurar os muros, trazer de volta o povo a crer nesse Deus Todo-Poderoso e restaurar também as portas de Jerusalém. Capítulo 2, verso de 1 a 7, diz assim: No mês de Nisan, do ano 20 do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não estaria eu triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada, tem portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que me pedes agora? Vejo que interessante. Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha a mercê diante da tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. Um sonho e uma grande obra. Como disse, o sonho no coração desse servo era a restauração, a reedificação, a reconstrução da cidade de Jerusalém. E, acima de tudo, a restauração do povo de Deus que estava longe do Senhor. O nome Neemias significa o Senhor tem consolado. E Neemias estava agora a serviço do rei, longe da cidade de Jerusalém, que Deus colocou então no seu coração esse sonho de reconstruir a cidade de Jerusalém. Diz o texto que Neemias era copeiro do rei. O copeiro era aquele que experimentava tudo que o rei ia tomar antes que o rei tomasse, porque se tivesse veneno ele morria primeiro. Então, ele era um homem, assim, bastante respeitado pelo rei. Aquele rei que era o homem mais poderoso do mundo até aquele momento, ele respeitava muito esse servo de Deus. E num belo dia ele recebe uma comitiva vinda lá de Jerusalém, que havia viajado mais ou menos 1.600 quilômetros de Jerusalém até Suzã. E entre eles está seu irmão, Anani. A palavra Anani significa Jeová tem sido grandioso. E ao ouvir, queridos, aquele relato de Anani sobre o que acontecia em Jerusalém, o servo de Deus ficou muito triste. Então, como eu disse, gerou no coração dele esse relatório, o desejo, o sonho da reconstrução da cidade de Jerusalém. Capítulo 1, verso 3, diz assim: disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então o profeta se coloca diante de Deus. Não é profeta, tá? Esqueça o profeta. Então o servo de Deus se coloca diante do seu Senhor em oração de súplica, em oração de submissão e, acima de tudo, em oração de disposição para fazer a obra. Veja a oração dele, versículo 11, o capítulo 1, diz: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Esse tempo eu era copeiro do rei. Irmãos, desde que Neemias recebeu aquele relatório, naquele momento em que o Senhor começou a trabalhar no seu coração este sonho, até esse dia em que ele está diante do rei, se passaram 4 meses. Foram 4 meses de jejum e oração. E pelo relatório de Anani, o povo de Jerusalém encontrava-se numa situação precária, numa situação de inconstante insegurança e sujeito às agressões dos povos das cidades circunvizinhas. Porque o muro estava quebrado, as portas queimadas. O povo estava em grande miséria. E então vem este sonho: reconstruir os muros da sua nação e restaurar a fé do seu povo no grande Deus de Israel. Então isso nos traz, nos leva a pensar que depois de entender o que estava acontecendo, depois de uma triste notícia, de uma grande perda, de um grande desastre que aconteceu com Neemias, ele não desanimou. É muito comum, queridos, a gente ficar triste com uma notícia ruim, com uma grande perda, e a gente desanimar. E muitas vezes até blasfemar contra o nosso Deus. Mas Neemias não desanimou. Pelo contrário, ele correu para os pés do Senhor ainda mais. Ele se colocou aos pés do Senhor em uma oração de dependência. E também se colocou diante do Senhor em confissão pela sua vida e pela vida do seu povo, que estava, o povo estava longe do Senhor. E ele disse: Senhor, eu estou aqui. Uma vida também disposta diante do Senhor. E esta é a viagem dele, esse período que ele fica ali em Jerusalém trabalhando, acontece na primavera e no verão de 445 a.C. E ele viajou aproximadamente 1.600 quilômetros para chegar até Jerusalém e começar a sua obra. Eu quero desafiar você, amado irmão, você, amada irmã, a abrir o seu coração para o Senhor nesta noite. Porque novos sonhos podem surgir para uma grande obra. Novos sonhos podem surgir para uma grande obra. De repente está aí no seu coração, né, lá num cantinho, um grande sonho. Mas ele está quietinho. E tenho certeza que nesta noite o Senhor vai mexer com você. para que esse sonho que está lá inculcado ou incubado dentro do seu coração se transforme numa grande obra para a glória do nome do Senhor. Como é que estava Jerusalém? Sem dono. Não tinha lá um rei. Então, uma nação que não tem dono, uma nação que não tem muro, uma nação que não tem portas, então ela não pode pôr limites para os seus inimigos, para os seus vizinhos. Todos nós temos, queridos, sonhos e tomamos decisões em nossas vidas, sempre baseados nesses sonhos que temos. E muitos desses sonhos acabam transformando na visão do propósito de Deus para as nossas vidas. Neemias, extremamente preocupado com o bem-estar dos seus parentes e compatriotas, chorou, jejuou e orou ao Senhor durante 4 meses. E a petição dele, queridos, dirigida ao grande Deus, se baseia nas promessas de Deus. O pastor leu o texto de Daniel. Daniel também faz isto. O Senhor, lembra, nós somos o povo da aliança. Nós somos descendentes de Abraão, com quem o Senhor fez o pacto, quem o Senhor fez a aliança. Então, Neemias, baseado nas grandes promessas de Deus, e certo da fidelidade de Deus para cumprir a sua palavra. Ele vai diante do rei, ele fala, é hoje. Ele está triste, 4 meses de jejum, de oração, de clamor diante de Deus, coração quebrado, machucado. Então ele vai estar diante do rei naquele dia, e aquele seria um dia marcante na vida dele. Ele pede ao Senhor que dê mercê para ele diante daquele homem, que é o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Irmãos, esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que cada visão que temos sempre nasce de uma necessidade. Cada visão que temos sempre nasce de uma necessidade. E esta visão que nasce dessa necessidade sempre traz consigo também uma grande importância aos mínimos detalhes da nossa vida. Eu explico melhor. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida rotineira? Isso acaba pesando sobre os nossos ombros. A gente ouve muitas pessoas dizendo, eu não aguento mais essa vida. Todo dia, isso e nada de novo. Então, isso chama-se uma vida rotineira e ela começa a pesar sobre os nossos ombros. Então, começa a nascer no nosso coração a necessidade de uma mudança. Minha vida precisa de uma mudança. Isso, na verdade, queridos, é que está sendo gerado dentro de nós, no nosso ventre espiritual, uma visão acerca do propósito de Deus para a nossa vida. Qual era o propósito do coração de Neemias? Reedificar os muros de sua nação. Por quê? Os muros representavam segurança. Segurança física, segurança política e segurança espiritual do seu povo. Ou seja, um muro bem resistente naquela época. Era como se dissesse às nações vizinhas, nós temos um Deus. É como se dissesse às nações vizinhas, nós temos um Estado político protegido aqui dentro. É como se dissesse às nações vizinhas, o nosso Estado físico está muito bem aqui dentro, protegido por esses muros. Mas, ao contrário, queridos, como a nação se volta contra Deus, perde a sua segurança e a sua moral. Enquanto preparava essa mensagem, lembrava muito da nossa pátria, do nosso querido Brasil. Uma nação sem muros é uma nação frágil e vulnerável. Quando a gente vê os nossos jornais, principalmente o que acontece no Rio de Janeiro, sexta, sábado, domingo, hoje, uma coisa terrível. Uma nação sem muros é uma nação frágil e vulnerável. As pessoas sem segurança até dentro da própria casa, que pode morrer a qualquer hora com uma bala perdida. Por isso, querido, todas as vezes que nos afastamos de Deus ou nos voltamos contra Deus, os muros de sustentação dos nossos limites vão por água abaixo. E foi isso que aconteceu com Israel e pode acontecer conosco em todas as áreas da nossa vida. Nossa vida pessoal, nossa vida ministerial e também no coletivo, no conjunto de todas essas coisas. E essa história, queridos, de Neemias, nos mostra que é necessário reconstruir. É necessário reconstruir. Então, cada visão que temos sempre nasce de uma grande necessidade. A necessidade no coração de Neemias para a sua nação era reconstruir. A sua nação estava totalmente derrotada. Em segundo lugar, nós aprendemos com Neemias que reconstruir é bem mais fácil do que construir. E me veio à mente uma ilustração muito comum, que hoje não existe mais, né? Porque hoje, quando você muda de uma casa para outra, já tem os armários, né? Tudo montadinho, bonitinho. Mas alguns anos atrás, quando a gente mudava, e eu fiz muito isso, a gente tinha que desmontar os guarda-roupas. Eu não sei quantos aqui tiveram essa experiência. Desmonta, carrega, monta, desmonta, carrega, monta. E o que vai acontecendo? A madeira vai relaxando, né? E você tenta apertar o parafuso e não dá aperto mais, porque já abriu demais um buraco na madeira. Você tenta acertar as portas no rumo certo, não fica mais, porque já desgastou. Então precisa de muita paciência. E muitas vezes, a gente deixava o parafuso de lado e usava o prego. Né? Eu vou pregar isso aqui para ficar firme. Mas e na próxima mudança? Né? Era aquela situação que precisava realmente de muita força de vontade e determinação, porque a gente não tinha condições de comprar um novo. Né? Senão a gente chegava na outra cidade e comprava um novo, né? Mas não tinha condições. Então, assim, queridos, é a nossa vida. Assim é a vida de cada um de nós, né? É necessário muita força de vontade, é necessário muita perseverança, é necessário ter um objetivo traçado e, acima de tudo, confiança em Deus para reconstruir a nossa vida. Aquilo que já esteve em pé um dia e foi destruído precisa ser reconstruído. E, como eu já disse, a história de Neemias se funde com a nossa história. E eu pergunto, quem nunca teve sonhos e projetos que por alguma circunstância da vida desmoronou? Ah, eu sonhava tanto com isto. Eu queria tanto que acontecesse isto. E não aconteceu. Desmoronou. Quem nunca amou algo de maneira tão intensa quanto Neemias amava a Cidade Santa, e por uma invasão do inimigo através de brechas que demos, não viu desmoronar sua casa, sua família ou então sua vida? Muitas vezes, queridos, está indo tudo muito bem. E, de repente, a gente abre uma brecha e tudo desmorona e tudo vem por água abaixo. Por isso, o desafio nesta noite é a reconstrução. Nós temos uma música intitulada O Primeiro Amor, eu creio que dos anos 90, né? Que diz, eu quero reconstruir. Mas está falando sobre uma vida que está longe do Senhor. Uma vida que abandonou o Senhor. Então é necessário voltar ao primeiro amor. E nós temos, queridos, de levantar as muralhas que vão cercar as conquistas que Deus nos concederá. Deus tem grandes coisas para a sua vida, para a minha vida. Mas nós precisamos levantar as muralhas para que essas grandes conquistas sejam protegidas, principalmente pelo poder do grande e soberano Deus. Não é dos fortes a vitória, mas aqueles que lutam e assumem um compromisso com Deus e cumprem esse compromisso porque confiam nesse Deus maravilhoso. Queridos, eu imagino como é que ficou o coração de Neemias quando ele está lá diante do rei, triste, claro, sofrendo, e o rei diz para ele, o que está acontecendo com você? Você não está doente. Eu creio que o coração dele naquela hora bateu forte. E ele diz, eu orei ao Senhor. Ele não ficou meia hora orando, nem uma hora. Passou uma oração relâmpago, né? Orou ao Senhor para poder dizer ao rei o que estava acontecendo. 4 meses de jejum e oração. Quantas vezes, queridos, nós não vemos a manifestação de Deus na nossa vida, porque nossos altares estão destruídos, nossas vidas desprotegidas, nossos muros estão caídos. Neemias queria restaurar mais do que altares e muros. A mente de Neemias não estava voltada apenas para os muros derrubados, não estava voltada apenas para as portas queimadas. Não estava voltado apenas para o templo destruído. Mas o principal é que ele queria restaurar a fé no seu povo, no Deus de Israel. Capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Acompanhe comigo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Vamos lá, mas se vós converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Irmãos, ele está estribado na promessa de Deus. Ele está estribado na fidelidade de Deus. E ele quer, então, ser um instrumento para trazer esse povo de volta ao Senhor. Ele diz assim, o Senhor diz assim, Pai. O Senhor diz assim, mas se converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e cumprirdes, qual a promessa de Deus? Eu vou juntar vocês. Então ele diz, Senhor, eu quero ir lá para fazer isto. Eu quero ser esse instrumento da restauração desse povo que é o povo do Senhor. Então ele está estribado na promessa de Deus. E por sua vez, quando a fé desse povo estivesse restaurada, Deus se manifestaria novamente a esta nação. Portanto, queridos, não há milagres sem restauração. E quando você pensa em reconstruir, em restaurar, então você começa a ser atacado pelos inimigos. Foi o que aconteceu. Neemias chegou lá, todo munido, todo levado, levando muito material, e Deus capacitou cada um dos profissionais para fazer a obra, mas quando ele começou a obra, os inimigos começaram a aparecer. Eu quero desafiar a igreja amada a enxergar o sobrenatural desta de Deus sobre nossas vidas, sobre nossa cidade, e que nós não estejamos vulneráveis aos ataques do inimigo. Uma cidade sem muro é uma cidade sem dono. Uma cidade sem muro é uma cidade vulnerável. E ela se torna atrativo para o inferno. Pedro diz que o leão está ao nosso derredor. E ele está ao nosso derredor esperando uma brecha para ele poder agir na nossa vida. E essa brecha, queridos, nós podemos abrir através de ações, através de palavras. Ele não tem poder para agir na nossa vida. Graças a Deus por isso. Nós cantamos isso num dos nossos cânticos aqui. Mas se nós abrimos uma brecha, nós vamos dar a ele legalidade para que ele trabalhe e atrapalhe a nossa vida, a nossa igreja e todos os lugares onde nós estivermos. Eu posso dizer com toda a convicção que muitos servos de Deus estão sendo derrotados porque desconhecem uma verdade bíblica com a qual eu queria usar para encerrar a mensagem. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. O diabo não tem autoridade sobre a sua vida. Dê um pulinho comigo no capítulo 6 de Neemias. Vamos ler juntos versos 1, 2 e 3. Capítulo 6 de Neemias, versos 1, 2 e 3. Vamos ler juntos. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o Arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra e eu a deixasse e fosse ter convosco? Irmãos, interessante é dizer que já não havia mais no muro brecha nenhuma. Não havia mais no muro brecha nenhuma. Então o inimigo só vai nos atacar se nós abrirmos uma brecha no muro. Por isso, posso dizer mais uma vez para você: o diabo não tem autoridade sobre a sua vida. João, na sua primeira carta, capítulo 1, verso 4, diz assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. É a gente saber que o inimigo não tem autoridade sobre a nossa vida. Eu estava uma vez fazendo um trabalho de libertação com um jovem. E, de repente, o inimigo olha bem direto para mim e diz assim: você não pode fazer nada comigo, porque você está cheio de pecado. Eu falei: realmente, você tem razão. Eu sou um pecador, estou cheio de pecado. Falei: mas os meus pecados são os problemas do meu Deus e meu. Você não tem nada com isso. Eu falei: ah, ao contrário, tem sim, porque você que me tenta. Você que me leva a pecar. Eu falei: a Bíblia diz, a palavra diz, que maior é aquele que está em mim do que você que está no mundo. Ele falou: é, você tem razão, não tem nada com o seu pecado mesmo, não. Então, queridos, nós não podemos, de maneira alguma, deixar brechas no muro. Diz aqui que já não havia no muro brecha alguma. E os inimigos estavam rodeando e cercando e tentando levar Neemias na conversa. Mas ele estava ali, por chamado e por mandado de Deus, e ele confiava nesse Deus. Por isso eu te desafio nesta noite: não dê brecha nenhuma para o inimigo causar dano na sua vida. Não dê brecha nenhuma, porque ele não tem poder sobre você. Se você é do Senhor Jesus, se a sua vida pertence ao Senhor Jesus, se você já foi lavado pelo sangue precioso do Senhor Jesus, se você foi selado pelo Espírito Santo, como nós lemos no texto de Efésios, na abertura do culto, não dê brecha para o inimigo. porque ele quer destruir a vida de cada um de nós. Neemias não deu brecha. Ele fechou todas as brechas do muro. Quando o inimigo veio, disse, não posso ir estar com vocês. Versículo 3 diz assim, enviei-lhes mensageiros a dizer, capítulo 6, verso 3, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quer dizer, não posso, o muro já está fechado. Diz aqui o texto que ainda as portas não estavam no lugar, ainda mas iam ser colocadas. E ele não podia descer. Então o inimigo não tinha qualquer autoridade sobre eles, que o muro já estava sem brecha. Queridos, milagres acontecerão à medida que os nossos muros forem reedificados. Eu encerro com alguns desafios. Novos sonhos e uma grande obra. Cada missão, foi a primeira parte da mensagem, ou cada visão que temos sempre nasce de uma necessidade. Então, essa visão e essa necessidade traz consigo uma grande importância aos detalhes da nossa vida. Eu conto aqui uma experiência pessoal. A gente não deve nunca o pregador contar a experiência pessoal, né? Mas eu estou já aos 66 anos de idade, aí há mais ou menos 5, 6 anos, né, de encerrar o ministério oficialmente pela constituição da nossa igreja, porque até 70, 71, né? Mas eu quero trabalhar até os 100, se Deus me der vida. E eu ainda não consegui ter uma casa própria. Nesses anos todos, nunca tive a oportunidade. Então, agora que eu estou me aposentando pelo INSS, que não é muita coisa, eu combinei com a minha família. Falei, olha, eu não vou receber esse dinheiro para ir para casa. Ele vai sair direto do INSS para caderneta de poupança. E durante o tempo que Deus me permitir trabalhar, ainda eu vou economizar esse dinheiro para poder comprar uma casa para a gente. Né? Quando a gente ficar velhinho, né? A gente tem um lugar para a gente ficar e não estar dependendo dos outros. Então é um sonho. Vocês dizem que a gente velho não tem sonho, mas tem, estou sonhando. Né? Estou sonhando em ter a minha casa própria aí, fazendo esses planos e mudando detalhes da minha vida e dando importância a detalhes da minha vida. Então, isso acontece no texto que nós estamos estudando. A segunda coisa que nós vimos é que reconstruir é bem mais difícil do que construir. Você reformar alguma coisa é mais complicado do que você fazer novo. Não é, Valdir? Quem mexe com construção sabe disso. Que quebra um lugar, quebra outro, o outro cai, né? Ali tem de arrumar e de repente a coisa complica. Terceiro lugar, nós vimos que Neemias queria muito mais do que reconstruir ou restaurar os muros, as portas, o altar, queria restaurar a fé do seu povo no Deus Todo-Poderoso. E nós vimos em quarto lugar que o diabo não tem autoridade sobre a nossa vida. E Neemias foi esse instrumento nas mãos de Deus para trabalhar a vida do seu povo. Porque ele sabia quem era o seu Deus. E ele sabia que a mão do seu Deus estava sobre ele. Veja capítulo 2, verso 18, diz assim de Neemias. Eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras do rei que me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. A mão do Senhor, a mão do meu Deus, estivera comigo. Que a mão do nosso Deus esteja sobre a sua vida. E Esdras também diz assim, capítulo 7, verso 6. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe rendeu tudo, lhe concedeu tudo o que pedira. Por que ele fez aquele pedido ao rei? E o rei atendeu, porque a boa mão do Senhor estava sobre a vida dele. E capítulo 6, verso 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro, aos 25 dias do mês de Eluim, em 52 dias. Não demorou nem 2 meses a obra. Que o rei falou: quanto tempo você vai demorar? Quanto tempo vou ficar sem o meu copeiro de confiança? Eu creio que ele falou 2 meses, porque demorou 52 dias, né? Então terminou antes. Por quê? Porque a boa mão do Senhor estava sobre ele. Eu quero orar nesse instante, queridos, encerrando a nossa mensagem. Eu quero desafiar você. Se tem alguma coisa na sua vida que precisa ser reconstruído ou restaurado, seja na vida material ou na vida espiritual, eu te desafio a se colocar diante de Deus nesse momento, com o coração quebrantado como Neemias, na dependência desse Deus maravilhoso. Te coloque diante do Senhor, porque o Senhor vai começar em você nesta noite uma reconstrução, uma restauração. Aquilo que você acha que perdeu, aquilo que você acha que é impossível, aquilo que você acha que não vai conseguir nunca, faça como Neemias, coloque-se debaixo do poder desse Deus maravilhoso, que a boa mão do Senhor vai estar sobre a sua vida. E lembre-se de que maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E não abra brecha para o inimigo na sua vida. Pai querido, eu quero te louvar, porque como eu pedi no início, o Senhor usou a vida de Neemias, e o Senhor quer usar também a minha vida, a nossa vida. Pai, o Senhor coloca no nosso coração sonhos, e são sonhos, ó Pai, que visam principalmente a glorificação do nome do Senhor. Pai, se alguém aqui nesta noite tem algum sonho que foi frustrado, Pai querido, através do Teu Espírito Santo, que haja reconstrução nesta noite. Pai, se alguma vida está longe do Senhor, Pai, que haja restauração nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Porque nós dependemos, Pai, inteiramente do Senhor. E podemos, ó Pai, dizer ao maligno, que com certeza está aqui ouvindo, participando desse culto, que maior é o que está em nós do que ele, o maligno, que está no mundo. Porque está em nós e sentado no trono do nosso coração, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos e agradecemos. Amém.